Salve, salve, coelhada! Decadentes número 400, completando aí 400 desse nosso programa aqui, né? E estamos aí numa semana que tivemos duas derrotas, inclusive uma desclassificação, e a gente vem aqui, vamos conversar um pouquinho aí para saber se há saída para o time, como está. Estão aqui os culpados de sempre, Lucas Deleucas, que a internet cai, acho que ele está de volta a usar a internet do Boteco. Lucas, dê seu boa noite. Acho que a internet do Boteco não foi restaurada ainda não. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. O Lucas com essa internet AliExpress aí tá difícil, né? Lenta que só. AliExpress. Mas vamos aí, né? Que hoje tem bastante coisa para falar. Infelizmente, já é um fim de semana que começou triste, né? Então, vamos que vamos. Isso aí. Lucas, conseguiu voltar? Está no meio de nós? Ainda não, Jairo, ainda não. Estou tentando. Calma a internet aqui, peraí, já volto. Não é possível. Bom, uma novidade, a gente vai tentar, a partir do programa 400, voltar ao Spotify. Então, esse programa, depois de uma longa ausência, a gente vai voltar a constar aí nos nossos agregadores de podcast. Quem tem acompanhado aí o Deca Drops, todos os nossos programas aí. Mas o programa de domingo a gente não tinha. A gente parou de colocar porque dá um certo trabalho. Mas a partir desse programa 400 a gente vai voltar, beleza? Então, bem-vindo de volta aí quem sentiu saudade da gente. Os programas estão todos no YouTube. E a gente volta a partir desse, beleza? Bom, enquanto o Lucas resolve as tretas dele, eu vou chamar ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Faça, dê seu boa noite e faça resumo dos dois jogos dessa semana. Boa noite, galera. Pois é, cara. Falar sobre essa semana é meio complexo, né, bicho? Porque tá foda. Na terça-feira a gente jogou contra o Colo-Colo pela Sul-Americana. É óbvio que a gente tinha que passar na primeira fase da Sul-Americana, mas a gente tinha que ter passado da Sul-Americana com uma pontuação melhor no Campeonato Brasileiro, né? Pra gente não estar tão desesperado assim para sair da Sul-Americana para dedicar só ao Campeonato Brasileiro. Enfim, terça-feira, 7 horas da noite, transmissão da ESPN, os narradores que não conhecem muito do América, mas foi aqui dali. Primeiro tempo, um time sobre a escalação, entramos com um time totalmente, vamos dizer assim, quase que total reserva, com a grata surpresa aí do Alê ser o nosso capitão, o que deixa a gente bem, bem feliz, né? Alê, capitão. O que esse jogador fez para merecer um abraçadeiro de capitão? Sei lá, mas vamos lá. Primeiro tempo, a gente entrou claramente assim, com um time muito mexido, a gente segurou ali o que deu, não tomamos gol, o que é uma coisa boa pra gente, né? Mas, no segundo tempo, de cara a gente já toma um gol, os nossos apagões tradicionais, e pouco depois a gente toma o segundo gol, e por pouco a gente não toma o terceiro gol. 2-0 praticamente tinha acabado, né? A classificação tinha ido pro saco, mas aí a gente deu muita sorte, que praticamente no último lance do jogo, no escanteio, uma confusão dentro da área, a bola sobrou pro Alê, e o Alê diminuiu, enchendo a gente de esperança pro jogo agora de terça-feira, às 7 horas. 1-0 da pênalti, a gente tem que ganhar por mais que um gol para a gente classificar. Bom, o ataque nosso faz gol, mas o problema é que a nossa defesa toma muito gol, né? Então nós estamos fodidos terça-feira. Vamos pro jogo de ontem, Copa do Brasil, jogo às 4h30, transmissão da Grobes. O último jogo, né? Já tinham sido os outros três classificados assim tinham sido definidos, faltava só a gente, porque a gente no meio de semana aí teve com o Sul-Americano, a gente e o Corinthians, né? Pegamos um Itaquerão aí lotado, o Corinthians colocando alguns caras que ele já contratou na janela, o América também, já entrando com o Pedrinho. A escalação é aquela que a gente conhece, né? Com o Marlon de lateral direito. Marlon, na lateral esquerda ele é ruim, na lateral direita parece que ele tá na lateral esquerda. Nossa zaga ali, Maidana e Éder, que sempre entrega a paçoca. O Cal, que passeia com... Eu descobri que o cachorro dele é um beagle. Então, o Cal que... Para quem já teve Dudu Pitbull, hoje a gente tem Cal Beagle. Que tristeza. Juninho, o intocável, né? Martínez, que é a nossa esperança aí no meio de campo, né? Na ausência do Benítez. Benítez estava no banco, mas não entrou jogando. E lá na frente, Everaldo, Mastriani e Pedrinho. A gente vai falar muito sobre essa janela de contratações, principalmente porque, assim, o Everaldo entrou na janela de contratações. E o Everaldo assinou o contrato com a gente até 2026. Um jogador de 29 anos, que nunca teve destaque em lugar nenhum, assina com a gente até 2026. Depois reclamam que não tem dinheiro, que é difícil fazer futebol, e eu concordo. Porque desperdiçar dinheiro, do jeito que eles estão desperdiçando com esses contratos mirabolantes aí, é difícil demais. E assim, o jogo, o Taquerão muito cheio, e acabou que a gente, o que tinha que ser feito era segurar o Corinthians ali nos 20, 25 primeiros minutos, que o Corinthians ia abafar a gente, foi o que aconteceu, a gente segurou, a gente conseguiu, mesmo perdendo o Avelar logo no comecinho do jogo, o Avelar sentiu uma contusão ali na coxa e acabou que ele foi substituído pelo Nicolas. Nicolas, que eu particularmente achei que iria resolver nosso problema na lateral, mas mostrou-se um belo terceiro reserva. Seguramos o Corinthians os 20 minutos, seguramos o Corinthians os 25 minutos, os 35 minutos, os 45 minutos iniciais. Seguramos o Corinthians no primeiro tempo. Óbvio que eles entrariam no segundo tempo desesperados. E a gente não conseguiu mais uma vez. Não conseguiu não, né? Mais uma vez a gente teve aqueles nossos minutos ali de lerdeza, de esquecimento, de apagão. Tomamos um gol do Renato Augusto. Renato Augusto que tem o perfil de jogar na América, porque ele tem quase 40 anos. Então, o Renato Augusto interessa a diretoria da América, tem quase 40, né? Um jogador com o nosso perfil, né? 1-0, eles... 1-0 levava para os pênaltis, eles queriam resolver a partida, foram para cima, acharam no 2-0, e aí entrou a figura do Benítez, marcando um gol depois de um passe do Martínez, um golaço, um gol de rara beleza, 2-1, pênalti, só que aí a gente conseguiu tomar o 3, né? É uma sina nossa contra times nacionais, contra times brasileiros, tomar 3 gols, né? E tanto é que a média dessa rodada da Série A foi abaixo, porque o América não jogou, então 3 gols a menos aí no saldo ali da galera. Então, 3-1, e aí, no finalzinho, no finalzinho não, né? Nos 30 e poucos minutos, quase 40, a gente achou um gol, um gol do Mastriani. O Mastriani é aquele camisa 9, clássico, né? Se movimenta, não aparece tanto pro jogo, mas uma bola que deixar pra ele guarda. 3-2, e aí a gente segurou, achou que pros pênaltis era bom pra gente. E acabou que se mostrou que não. Uma das penalidades, uma das apresentações de pênaltis, vamos dizer assim, com a América, mais pífias que eu já vi do América. Negócio horroroso, ridículo. Mastriani bateu o primeiro bem, bateu forte. O narrador do Sport... Eu tava vendo pelo Sport TV. O narrador do Sport TV até falou que foi na trave, o idiota, não consegue nem entender o que tá acontecendo. E depois foi uma patacada. Nossa, e olha que o Pazinato, que não é um pegador de pênalti, pegou um pênalti ainda, mas Paulinho Boia, Marcinho e Benítez, puta que pariu, vão ser displicentes para bater um pênalti aí. E foi isso, eliminados da Copa do Brasil. E agora, terça-feira, a gente tem um Colo-Colo e depois a gente volta as atenções pro Campeonato Brasileiro, Série A. Sábado, a gente só pega o Flamengo. Tá bom, é isso. Eu não entendo esse pessimismo de vocês. Já vamos ficar praticamente 14 dias sem perder no Brasileirão. E vocês nesse pessimismo todo? Ah, mas a gente perdeu na Copa do Brasil e no Sul-Americano. Menino Tário, você tá parecendo Sim. com esse rapaz aqui, ó. Ah lá, você tá parecendo esse inimigo do Flash, lá, o Capitão Frio. Eu tô mais pra aquele cara daquele filme, gente. Como é que chama, gente? Nicolas Cage. Acho que é isso mesmo o nome do ator. Faça a mínima ideia de quem você tá falando. Foi também não, foi só eu inventei esse nome, agora continua o programa aí. Imaginei. Seu conhecimento cinéfilo não é aprofundado a ponto de você lembrar nome de ator, essas coisas não. Imaginei que você teria inventado mesmo. Ator que eu considero muito é Didi Mocó e Sérgio Malandro. Princesa Xuxa e o Reino da Caveira de Cristal. Segue o jogo aí. Moçada, essa semana tivemos, além desses dois jogos ridículos, nós ainda tivemos uma entrevista dos nossos dirigentes lá no canal do Soldeca, né? Para quem não viu, sugiro muito aí. Quem ainda estiver animado com o time, sugiro ver a entrevista para desanimar de vez, né? E vão pensar que, pelo pensamento da turma, nós vamos cair em pé, né? Só uma agora? Coisa, vocês estão me ouvindo bem agora ou tá ruim? Estamos. Então, beleza. Era só isso, você não queria comentar a entrevista sensacional, não? A semana sensacional da América? Já que já é para comentar. Pô, primeiro, só antes da entrevista do Salum e do Euler lá no Soldeca, só comentar uma coisa sobre a nossa cobrança de pênalti. As nossas 4 cobranças, a que a gente acertou e as 3 que a gente errou foram no meio, né? Então, Sim. A galera provavelmente não treinou, sei lá, cobrança de pênalti, porque foi bem ridículo, assim. Tanto a do Marcinho, pela chutou longe, quanto a do Boia, que foi um recuo pro Cássio, né? Tipo assim, o cara acha que meter uma dessa no Cássio, ele vai, que é pegador de pênalti, de goleiro histórico, que ele vai acertar e vai ficar tudo bem, né? Enfim, então, só queria fazer essa observação primeiro sobre os pênaltis do Corinthians, que eu achei que o pior não é perder nos pênaltis, é normal. Apesar de que o América até tem um aproveitamento bom, normalmente. A gente cara, passa... eu não vou cornetar o Benítez, cara. Se não fosse o Benítez, nem pênalti tinha, sinceramente. Não. Sem gostar que ele também não é um bom batedor. Não, nunca foi. Ano passado ele já perdeu contra o Cuiabá, assim, ele tava lá, responsabilidade, tava confiante, pegou, mas assim, ele não é um bom batedor. Mas a questão é que eu acho que talvez o América, não sei se o América não treinou direito, ou se na hora os caras que eram os batedores, perna tremeu, não sei o que aconteceu, mas é bem sintomático, né? Tipo assim, as quatro cobranças que a gente foi, as quatro foram centralizadas. O Marcinho longe, lá na torcida. As outras três foram no meio do gol, seja fraquinho igual do Boia, seja um pouco mais forte igual foi do Benítez, mas todas no meio do gol. Então acho que faltou treino ou personalidade, sei lá, de quem que seriam os batedores, né? É, eu, por exemplo, não consigo entender até agora por que o Maidana não foi dos primeiros a bater. Porque deve ter tremido. Ele é o batedor oficial, eu acho que foi escolha. Sentido. Ele fechou contra o Inter, eu tenho certeza que o Mancini colocou ele pra fechar de novo. Mas isso é uma boa, mas você já erra três? Já não tem... Isso que eu ia falar, cara. É a mesma cagada do Tite lá na Copa. Você não coloca os caras esse papo de, vou botar pra fechar. O bicho, às vezes, não dá nem pra fechar. Você tem que botar... Você tem que botar pra bater pênalti, é o seguinte. Treinou. Os cinco primeiros que vão bater são os cinco melhores em aproveitamento. E na ordem de aproveitamento. É o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor, o quinto melhor. Simples assim. Não tem que inventar. Agora, porque você... Bicho, isso é burrice, cara. Não existe isso, não. E eu não acho que o Maidana tremeu. Pode ser até que ele não tava com perna. Pode ser. Porque realmente, depois, ele, nos últimos 20 minutos, ele tava correndo na força do ódio. Que ele já tava num cansaço violento, né? Mas ele é o batedor. Nós temos três batedores de pênalti no time. Boi, o Everton Paulista e Maidana. Sim. E o único que tava em campo era ele. É. Acho que nesse ponto aí faltou, assim, eu acho que... apesar do termo ser péssimo, da forma que você até comentou que o Euler usou com relação ao brasileiro, mas assim, na Copa do Brasil, querendo ou não, a gente caiu em pé. A gente ganhou em casa de 1-0, perdemos fora de 3-2, do Corinthians, lá em Itaquera, e saímos na cobrança de pênalti. O que fica de pior para mim é a forma como foram feitas as cobranças. Não foi aquele no canto que o Cássio pegou, bate no canto, pega na trave, foi a do Boia, principalmente, foi recuada, né? Isso aí que eu achei que foi ruim. Agora, sobre a coletiva no meio da semana, a entrevista em si, eu achei boa, não a qualidade das respostas, mas eu achei que sim, as perguntas foram pertinentes, abordaram os pontos que eu achei que faltou, foram bem... bastante coisa, mas quem aqui... Mas para quem já entrevistou o Salum sabe como é que é. Ele sequestra a pauta total, cara. Ele mas... fala um trilhão de coisas, ele solta a metralhadora de sincericídio dele, mas quem conduz é ele. Exato, ele não deixa você perguntar. Mas a gente viu, por exemplo, algumas coisas que a gente já imaginava, mas meio que se confirmaram em relação, por exemplo, à renovação do Henrique Almeida e do Elton Paulista, em relação... teria inventado tudo de culpa, para não falar... Eles não dessa forma, né, mas meio que alguma assumiram um pouco assim que realmente erraram de ter tanto centroavante, né? Na cabeça do Salum, eles não erraram em ter poucos volantes, porque no entendimento dele, Breno, Alê e Cal são volantes. Meu então, Deus assim, do céu. Então deu para entender um pouco da lógica da montagem de elenco, mais que a gente discorde, mas deu para entender um pouco da lógica, então nesse sentido a entrevista foi boa. A única resposta que eu achei que... aí meu espírito pessimista, né? A única resposta que eu achei que foi boa, no sentido de tirar um pouco de preocupação, apesar de, assim, não tira, mas pelo menos dá pra ver que eles estão pensando um pouco nisso, tipo assim, perguntaram mais de uma vez, o Saci perguntou, o Alisson perguntou, em relação a se o América estaria preparado em caso de um descenso pra Série B, se a gente quebra, né? Isso é uma preocupação só sua, você é um torcedor que fica preocupado com essa chatice, você não quer cair, meu filho. Gasta dinheiro, não tô nem aí, problemas. Mas eu tô preocupado. E eles falaram que sim, que existe algum nível de estrutura, mas assim, a resposta não foi muito boa, porque na resposta do Euler, a ideia de que esses atletas que têm contratos mais longos têm mercado, a América conseguiria negociar. Tem sim. Quero ver quem vai comprar o Everaldo. Quero ver aqui quem vai comprar o Alê. Então, assim, mas enfim, acho que pelo menos deu a entender que existe esse cenário pessimista na agenda da diretoria de que teria que ser feito alguma coisa. Você não entendeu. Esses são os que vão ficar. O Benítez é que tem mercado. Vai sair. Martínez. Exatamente. Martignani, exatamente. Esses vão sair. Aí... As bombas tudo fica. Juninho, Alê, Everaldo ficam pra jogar a Série B com a gente. Vão ser os maiores salários da Série B, mas vão ficar. Porque ninguém vai querer essas bostas. E ainda vai pagar o salário deles. E pra piorar, o que eu acho a pior coisa é que o Salum quis justificar falando que tem muitos contratos que vão acabar no final do ano. De fato, tem alguns que são mais altos. Só que, tipo assim, alguns contratos que acabam são Henrique Almeida e o Everton Paulista, mas o Everton Paulista falaram que o cara teve uma super diminuição. Então, tipo assim, não é ele que vai mudar a cotação da nossa folha salarial, não. Então, não, assim, não é. Então, foi desculpa. Acho que eles estão querendo... aí que tá, eles não iam fazer o Série C e falar assim, então, a gente cagou muito, de fato, se a gente cair pra Série B, vai ser uma vibe ali, estilo 2007, assim, vai ser foda. Eles vão falar isso na entrevista, assim, não, nós vamos fazer tudo certinho, a gente sabe fazer, hoje a gente tá estruturado, se a gente cair, tá tudo tranquilo, a gente sabe que como é que funciona e tudo. E não assumiram a culpa pros maiores B.O.s, né, da montagem ali. O Salum e o Euler falando que não estão preocupados, que se a gente cair, o jogador que tem contrato tem mercado, é igual eu pagando 1.000 conto em camisa do América, e falando assim, não, se eu ficar apertado de dinheiro, eu consigo reaver esse dinheiro, consigo sim, pode anotar. Mas o que deixa preocupado é isso, e assim, tem algumas escolhas de montagem de elenco que são absurdas, porque aí fala que a janela estava muito difícil, e aí a gente não contrata o Ranieri, que foi pro Cuiabá, ou seja, convenhamos, esse aí era um que daria para buscar e a gente tinha até mais a oferecer a ele em termos de competições esse ano do que o Cuiabá. Então era um que era super tranquilo de buscar, dava para ganhar a dividida sem muito problema. Hoje o Ranieri tem uma média de 2,7 desarmes por partida lá. E além de ser um jogador que finaliza bastante, participa da parte ofensiva também. Em compensação, a gente topou ficar com o Juninho e Cal, que tem uma média de 1, quando muito, desarmes por partida, né? Então... Bom, o que me assustou foi ele considerar com certeza que o Alê era um volante do elenco, por isso que nos preocupou tanto em volante. Isso aí eu achei que o Cal foi... tá há 3 anos no não, como volante, quer dizer que ele é volante. Não, ele tá há 3 anos improvisado de volante, o que é um sintoma de uma coisa pior. Considerar que o Cal é um volante, eu nem acho um absurdo, porque de fato, provavelmente na montagem do elenco, considerou-se sim. Mas ele nem cacoete de volante tem, cara. Mas você vê que ele era tão mal considerado que até pouco tempo ele era reserva do Alê, que esse sim é um volante bem mais improvisado, né? Mas o que me espantou mais foi isso. O que me espantou mais foi considerar que não foi tão erro ter tantas camisas novas, porque eles estavam considerando no começo da temporada o Boi Bandido como ponta. Aí você me ajuda aí, né? Isso daí pra mim é a prova de que ou não tem um departamento de análise bem competente funcionando, ou ninguém escuta esses caras. Porque eu duvido que nas análises ali de corrida... de explosão e tudo, o Boi Bandido é um cara que eles pegaram os números e falaram assim, esse aí dá conta, ele vai conseguir recompor o jogo inteiro, vai dar, não tem a menor condição, né? Ô, gente, teste básico pra ponta, você solta o sujeito de um lado do campo e bota um cone do outro lado, e fala assim, agora dá um pique, atravessa o campo aqui, se ele gastar mais de, sei lá, 30 segundos, ele não é ponta, o Boi não, nem consegue chegar, quanto mais em 30 segundos. Essa é a verdade, você entendeu? Quando faz aquele teste de quanto tempo o cara consegue fazer 100 metros, o Boi Bandido tá zero, porque não terminou. Cara, isso é uma coisa que me preocupou também, voltando aos jogos essa semana, é como é que o nosso contra-ataque, e até no time considerado reserva, tá? O nosso contra-ataque é um Palio 1.0 subindo o morro, cara. Não vai, não, o contra-ataque é lento, a gente não consegue jogar no contra-ataque pela velocidade que nós temos, que aliás, que nós não temos. E aí, como é que faz? A gente, num jogo em que, por exemplo, no jogo de ontem, você não consegue jogar no contra-ataque, você não consegue entregar a bola pro outro time porque você não consegue contra-atacar, né? A gente conseguiu um pouco no primeiro tempo, que o Pedrinho tava conseguindo ganhar os duelos dele todos pra cima do Fagner lá, mas aí eles começaram a dobrar pra cima do Pedrinho, dificultou pra ele, e aí sobrou o Everaldo já foi um cone ali marcando, ele perdia a bola pro cone, então assim, aí dificulta, né, e são os problemas, né, até, a gente falando, quando a gente analisou, né, o do final do ano passado, a gente cogitou que a gente ponderou isso, né? Falou que o Veraldo, para manter, para ser um reserva, seria ok. Porque no passado ele não foi brilhante, mas não foi ruim. O problema é que ele hoje é a unanimidade ali da ponta e ele tá muito pior do que o ano passado, né? Claramente ele tá mostrando por que ele não rendeu nos times grandes. Acho que ele incomoda, né? Ele jogou ano passado porque queria, acho que, conseguir um outro contrato melhor. Ou no América, ou até em outro clube, né? Então tentou fazer meio que o Ademir ali e não conseguiu. Aí fechou um contrato com o América longo aí e tá agora com o Boi na sombra e não vai fazer mais bosta nenhuma, pelo visto. Porque o Boi tá no DM, só tá na sombra, não. Aí, então, tá na sombra. Você acha que pega só na saliva do DM ali? menino Tales fechou a câmera dele, eu acho que ele deve estar comendo ou dormindo. Ah lá, voltou. Menino Tales, me fala uma coisa, meu querido. Sim. Pedrinho e Boia. O que você achou dessa semana aí? Uai, o Pedrinho já havia estreado antes, né? O Boia, que foi o primeiro jogo dele, foi o de ontem. Então, cara, o Boia foi pouquíssimo tempo, né? E vai ficar na cabeça da gente a imagem do pênalti de merda que ele bateu, né? Já o Pedrinho, cara, ele dá a sorte que, assim, nossos jogadores de velocidade são uma merda. Então, se ele, qualquer coisinha que ele entregue é melhor do que o que a gente tem hoje, só isso. Mas no que mostrou, eu trocaria o Boia no Everaldo rindo, hein? Ah, não, mas no Everaldo eu troco um cone hoje no Everaldo, porque o Everaldo mata todas as nossas jogadas. É incrível, cara, é incrível. O Everaldo hoje mata todas as nossas jogadas. Ele consegue ser um Felipe Azevedo piorado. Porque o Felipe Azevedo a gente já sabe que não tem velocidade nenhuma. E o Boia, pelo menos, a gente acha que ele tem uma velocidade, ele corta e consegue. Ele sempre tenta o segundo drible. No segundo ou terceiro drible, ele perde a bola. Ele não sabe o que faz com a bola. Ele não sabe dar um passe. Ele é um jogador limitado, cara. Um jogador extremamente limitado. Entendo perfeitamente a torcida do Corinthians, que queria ir longe de lá. E uma coisa que marcou, né, acho que na partida, quando o Colo-Colo, mas até antes, foi a partida que o Mastriano tava jogando. Toda hora a bola ia pro Everaldo, assim, o Mastriano fazia a enfiada para receber o cruzamento na área, assim. Aí o Everaldo tentava driblar ali, não passava, perdia a bola. Acho que quando ele fez a terceira dessa, deu para ver a cara do Mastriano, tipo assim, meio que puto, assim, reclamando, socando as coxas, fazendo caralho, velho. Tipo, toca, me acha, caramba. E aí a única. Ontem deu para ver, né? Aquilo que a gente falava, quando joga Benítez, Martínez e Mastriani, que negócio dá resultado, né? Precisa dar uma jogada só com os três que saiu o gol, né? Aí outra coisa interessante desse comentário do Felipe aí, que nossos dois gols não foram jogados pelos pontas, né? Pois é, que coisa, né? E pra mim, vendo o jogo, tanto do Colo-Colo, tanto quanto o Corinthians, o caminho das pedras eram as laterais. Os dois times já entenderam que nossas laterais são completamente... improdutivas, então já eles estão deixando até aberto mesmo na base do Givanildo, falando que não precisa marcar não, que esse aí é ruim, esse aí conhece. E além da observação de que nossos gols não foram de ataques pelas pontas, mas por outro lado, os gols tomados foram em que nossos laterais normalmente estavam marcando, né? Então, para atacar pela ponta não funciona, mas para eles atacarem a gente, é só jogar nas costas do lateral. Isso são umas coisas que eu acho que mostra como é que a nossa zaga tá muito ruim. A gente tem tomado de gol, porque não tem ninguém marcando ali na posição do primeiro volante. O quanto o Colo-Colo foi um disparate, né? O fato de... Não, dois gols de pelada, velho. Tá, o que você tem a dizer sobre utilizarmos o termo no decadentes? Desculpa, utilizar o quê? O termo disparate, que o Felipe falou que foi um disparate o que aconteceu contra o Colo-Colo. Bicho, disparate é ele ficar coçando essa barba aí, essa porra aí, ficar nessa... Você tem tique, ô caralho? Tenho, o Lucas também. Eu tenho. Fica aqui nessa punheta do caralho e o outro fica aqui, ó, puxando a barba, tomar banho. Como se tivesse cortado o cabelo, soltando os cabelinhos aqui da camisa aqui. É um disparate vocês falarem isso, seus biltres. Mas vocês percebem, achei legal o Fernando Prass falando, né, dando a cornetada. É legal um ex-jogador, assim, que tem uma boa visão. Ele, no primeiro gol, falou assim, cara, mas assim, falha do meio campo ali, não dá pra deixar o meio campista sair assim, ninguém vem acompanhando, porque tipo, por mais que o Wanderson tenha errado bizonhamente na subida lá com o atacante, não era, o cara era um meio campista e ninguém acompanhou ele. E por ninguém, diga-se nosso primeiro volante querido, glorioso, né, é Alê, capitão, faixa, E, aí, e que provavelmente será capitão também terça-feira que vem. E se tiver pênalti, eu tenho certeza que ele bate. Mas, assim, não tenho certeza se ele faz. Mas se bater, eu tenho quase certeza que ele bate. Mas aí, opinião impopular, me desculpa, mas pra mim, se tem um cara que tem que bater o pênalti numa disputa de pênalti, é o capitão. Digo mais, que tem que ser até o primeiro. Né, cara? Mas é uma... Bicho, jogo, futebol é psicológico. Você fala isso porque você não lembra do Juninho bater o pênalti. Não, mas, teve, né? Mas eu lembro do Thiago Silva naquela disputa, sentando na bola, chorando. Se o capitão sentou na bola pra chorar, pra bater pênalti, o que o resto do time vai pensar? Não dá pra ser, não, filho. Certas coisas, o cara não pode abrir mão, não. Uma das coisas, se ele pegou a faixa de capitão e foi pros pênaltis, ele tem que bater. Não tem coré-coré. Não pode ter dúvida. Mas provavelmente será nosso capitão na terça-feira. E o segundo gol, então, do qual que a gente fala? Não tem nem... Aquilo aí não pode existir. O cara recebeu a bola, caminhou, estendeu o tapete vermelho, ele conseguiu ali fazer uma batatinha frita, um chá e tudo, botou pra dentro e ainda teve tempo de chutar depois. Porque... O Breno tem que ficar esperto também, né? Esses dois jogos dele foram dois jogos que eu achei abaixo do que ele tem feito. Beliscar mais, mano. O cara é volante, né? Beleza, a gente gostou dele, tá atacando bem e tal, mas ele precisa, né, ficar esperto, que ele às vezes dá umas dormidas na marcação. Não, ligou pro Zé Ricardo falou assim, o volante, como assim, não pode atuar de volante, não. Se você começar a desarmar muito, ele vai te colocar no banco, então assim, exatamente. Maneira aí... Você tem que fazer só o Serca Lourenço é o que funciona pro Mancini. Não pode desarmar mesmo, não. Aí tá dançando conforme a música, né? Mas, e ontem já foi... foi complicado, né? Ninguém marcou, assim. O Yuri Alberto tem a facilidade que ele teve para fazer o segundo gol. É, a gente quase tomou gols, assim, o Roger Guedes subindo sozinho também, né? A bola que ele mandou na trave no primeiro tempo. A gente não dava combate, o pessoal tava chutando de fora da área, assim, com uma liberdade absurda. Seja o Yuri Alberto, aquele Rojas que estreou ontem lá no Corinthians, os caras tava assim, não tinha ninguém marcando a entrada da área. Todo rebote era deles, e quando os caras pegavam a bola pra infiltrar ali, não tinha ninguém. Então, assim, é difícil, né? Porque ainda mais no 4-3-3 do Mancini, que quando você tem ali o meio-campo com Martínez, Caio e Juninho, você tem só o Martínez marcando, né? Os outros dois ali... Não vou defender esses três, não, mas eu vou falar com você o seguinte. Ontem, boa parte da nossa derrota tem nome, né? Menino Marlon ontem, dos três gols, teve uma assinatura pelo menos parcial dele, não teve, não? Mas foi isso que eu falei, quando eu falei primeiro, dos gols terceiro, que a gente tomou. Né? É. O gol que a gente tomou, ele tava sempre na marcação, pô. O cara não dá conta mesmo. Cara, que coisa ridícula. A melhor fase do Marlon, Jário, foi quando o Felipe Azevedo conseguia correr, né? Pois é, cara. Isso eu até comentei no grupo. Foi a melhor hoje. Fase dele, cara. É, e hoje eu comentei... E que não foi grandes coisas, né? Não, eu comentei isso no grupo, que qualquer lateral direito nesse esquema do Mancini leva tinta demais. Porque na direita é Everaldo, Juninho e o lateral direito. Juninho tá no resto do campo inteiro, menos na direita. Menos desarmando, marcando, ele tá em qualquer outro lugar do campo, menos na direita. O Everaldo marca nada. A bola passa por ele numa tranquilidade. Então a bomba estoura lá no lateral direito se o Martínez não sair igual um maluco lá do outro lado para vir fazer a cobertura do lado de cá. Então, assim, para mim ficou muito claro que esse 4-3-3 desse jeito não vai virar, não. Para mim ficou muito claro que os melhores jogos que nós temos feito é no 4-4-2 em função das peças que nós estamos usando. Principalmente, principalmente que o nosso camisa 8 joga de ponta também, né? Pois então, o nosso 4-4-2, na verdade, vira um 4-3-3, porque o Juninho faz o papel do ponta, né? E aí você tem um cara a mais para marcar no meio de campo, que é quem entra no lugar dos pontas falsos que a gente tem. Porque Everaldo e Pedrinho não marcam ninguém. Everaldo e Pedrinho não marcam ninguém. Mas o Martínez segura as pontas lá na esquerda, ao menos, né? Ao menos isso. O Martínez segura as pontas pelo lado de lá. Mas na direita é... Completa, um Deus nos acuda todo o jogo. E aí, igual eu falei, o Marlon ontem foi muito mal, mas qualquer lateral direito, o Marcinho, qualquer um que você inventar, o Daniel Borges, o glorioso Daniel Borges, vai sofrer nesse esquema do Mancini, cara. Ô Jair, você me desculpa passar na sua frente aqui, mas meu amigo Humberto, conhecido como Betão, conhecido como pai do Cris e tudo, pessoa das mais simpáticas do mundo e um grande amigo que eu tenho na torcida da América, fez um comentário aqui sobre o Everaldo que é sensacional. Vocês falando do Everaldo, ele me lembra um ponta-direita das antigas, que chutava na hora de cruzar e cruzava na hora de chutar. É exatamente isso, Everaldo, cara. Só toma chutava, decisão errada. Chutava na hora de cruzar e cruzava na hora de chutar. Agora... Então foi cirúrgico no Everaldo aí. Tá, abraço, Beto. Oi. Só para seu deleite, ontem o Benítez teve mais desarmes na partida do que Juninho e Cal juntos. Cara... Agora, isso explica muita coisa, não explica? Eu fico é difícil ficar aqui porque você acaba atacando o pessoal, isso é errado pra cacete, sabe? Cada um tem a vida e tal, mas bicho, eu vi Dudu Pitbull, cara, jogar bola, então quando eu vejo um Beagle, isso me incomoda pra caralho, cara. Agora, só pra entender. Outra coisa, um fato curioso, sabe? Quem tem a maior média de desarmes no Campeonato Brasileiro? Benítez ou Lucas Cal? Você não vai me falar que é o Benítez nem fudendo. Benítez tem 1.3 desarmes por partida, Lucas Cal tem 1.1. Não, mas faz sentido. Ô Felipe, faz todo sentido. Teve um jogo que a gente tava, que eu não sei qual jogo que era, tava eu e Jair assistindo, nem lembro de onde a gente tava assistindo, se era do 6 ou do 3, que o nosso último homem de meio de campo era o Benítez. Você lembra disso, Jair? É, ué. Ontem também, o Benítez tava voltando aqui atrás pra buscar a bola, falou, gente... Por isso que o cara não aguenta, cara. Ué, não dá, filho. Tem umas coisas que, por princípio, tá errado. Você não vai pegar um cara com a qualidade do Benítez e mandar ele voltar lá atrás. Até porque o papo do Cal, seu primeiro volante, é o tal do passo qualificado, que eu não sei de onde foi, que saiu essa fake news. Sinceramente... Saiu, porque é aquela história. Aquele gol, que uma vez... Esse cara acertou aquele passe Pô, bicho. Não, e que foi assim, não sei se vocês vão lembrar, a primeira partida dele como volante, as transmissões todas estavam falando, o América hoje vai no 3-5-2, porque o Lucas Cal tá ali e tal, ninguém entendeu. Aí quando o Virga tava jogando de volante, até o pessoal assimilar que ele ia sair muito, porque ele era um zagueiro que foi colocado ali, um zagueiro que nunca tinha jogado de volante. Então, tipo assim, ninguém tava esperando. Mas ele já tinha jogado de zagueiro, Felipe? Mal, tipo, já, sim. É. Ah, tá. Não, foi só uma piada, Lucas. O Lucas não entendeu minha piada. O Lucas tá muito sério hoje, não entendeu. Mas o... E essa aí, camisa é do Betis? Essa camisa é do Betis, Lucas? É. É do Denilson, né? Quando o Denilson jogava. O Denilson jogou foi no Betis, não foi? Foi, exatamente. Camisa bonita, hein? É Adidas? Mas aí o... Não é capa, mas é retrô, né? Não é, não é original, não. Porque essa aqui é da época mesmo, né? Fizeram um retrôzinho. Ah, tá. Fizeram um retrôzinho. Ficou bonita, cara. Olha, é bonito. Deixa eu ler alguns comentários aqui rapidamente, gente. A gente tá com bastante gente comentando, tá? É... Roberto Lopes Oliveira Neto, Humbertão, que a gente já citou aqui, Caio Gotelipe, Boteiro Cervejeiro, Alberto Boechat, Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui também, mandando um abraço aqui, dando uma moral, Adir Baldelin, tá dando uma moral pra gente aqui, Rodrigo Magalhães, Roberto Nassif, Júlio César Randan, Raul Batista, Richardson Calil, Otto Moll, Rosimério Bigonha, José Coelho tá aqui também, Renato Pena, Bruno Mar, Renato Pena tá falando que precisa ir muito no psicológico para ficar com... no psicólogo para ficar com a autoestima do Mancini. Bruno Marcos. Na verdade, se você estiver ganhando o que ele ganha, filho, você tá com a autoestima lá em cima. Autoestima tá em dia, tá tranquilo. Bruno Marcos, Royilson Isidoro. Pode falar uma coisa que eu fiquei sabendo, que aí sim abaixou a autoestima do americano, que eu acho que foi pior do que a derrota do Colo-Colo, pior que a eliminação contra o Corinthians. Foi saber que o Milagre jogou no jogo das lendas do Atlético. Aí... Não só Milagres, não só Milagres, bicho. Ah, mas o Euler todo... jogou. Ah, mas o Euler, beleza, ele foi lá. Nunca entendi o Euler como um cara identificado necessariamente com a América, né? Foi revelado aqui, terminou a carreira. Ele até, se você analisar bem mesmo, ele é mais identificado com o São Paulo. Faz todo sentido. Mas agora, o Milagre. Vasco, não? Vasco, acho que é o São Paulo, cara. Ah, o Euler fez uma dupla com o Romário lá, foda. Mas agora, pra mim, Milagre jogar no jogo das lendas aí machucou. Esse aí. Jogo das lendas. Esse aí. Ah, agora a gente tem duas chances aí agora. O Milagre é o jogador com mais jogos da história da Nem vai o cara que travou. Não tem nenhuma travou, aqui. Travou. Opa. Travou tudo agora. Travou a internet, tudo, Lucas. A internet não escutamos do seu raciocínio, não. Não, já voltou? Você tá me ouvindo de novo? Voltou, agora estamos te ouvindo. É que os dois caras que vão ter mais jogos pela América vai ser o Milagres, que jogou o jogo das lendas na arena do Cu da Zebra, e o segundo é o Juninho, que vai virar o primeiro, que não ganhou quase nada aqui. Olha que ótimo, nossas maiores representações com a camisa do América da história, hein? Que beleza. É, eu acho que assim, o Euler é muito... ele é identificado, sim, com o América, mas acho que talvez ele... Assim, gente, o Euler distribuía ingresso, era um cara muito engajado na América. Isso ninguém tem dúvida disso. Eu acho que... Mas ele também é muito identificado com a cachorrada, não tem dúvida nenhuma disso. Também não. Entendeu? Por isso que eu não fiquei bravo. Tipo assim, eu sabia que ele ia ser chamado. Agora o Milagres, realmente, a gente fica chateado. É paia mesmo. A passagem dele lá foi, assim, esquecível, né? Ele quase não jogou. Total. Ele, se bobear, não tem nem jogo importante lá na Isso, isso eu fiz. Pra mim é. O Tuxo jogou lá. O Tuxo faz, né? Mas o Tuxo é atleticano. O Tuxo é atleticano. Mas eu tô falando, foda, não me importa em nada o Tuxo jogar, né? Mas agora o Milagres, aí é paia. Pra mim, o Milagre só foi chamado pra isso aí pra fazer raiva na gente mesmo. Isso é a cara daqueles cachorros fazer isso. É a cara deles. Vou fazer raiva nos torcedores da América. Vamos chamar o Milagre aqui, só fuder com eles. O Vinícius Melo tá aqui falando também, o Alisson Santos, Bernardo Moreira. Que ele tá falando que o Maidana pode ter pedido pra bater o último, né? Mas aí eu acho errado. A gente já comentou isso aqui um pouquinho. Eu não acho errado o jogador pedir. Eu acho errado o treinador não colocar o braçado. Não. Da mãe que agora não tem lista fixa mais. É. Viu que o trem começou a azedar, você tem que botar quem bate. Não tem que coreia, não. Santos Americanos, lá toda sexta-feira, Marcão e o César lá, podcast muito legal, viu, gente? Acompanhe no Santos Americanos. Tá aqui falando, cansei de ser enganado, bora mudar a mentalidade do clube. Francisco Silva dando um boa noite. De fato, ficam os piores e liberam os melhores. Aí o time volta pra lama. Edson Firmo. Caio Gotelipe tá falando que tem especulações na internet. Henrique Almeida pode estar indo pro Vila de Goiás. Não sei a velocidade dessa informação. Tomara. Torcemos para isso. O time, o Vila de Goiás não é o líder da Série B. O que eles estão caçando com o Henrique Almeida? que não tem ninguém, nenhum diretor do Vila de Goiás ouvindo o nosso podcast. É um ótimo jogador, podem levar. Estão buscando título, gol de bicicleta, é isso que eles buscam. Pode ser. Marco Aurélio Duarte também. O velho corintiano tá falando que eu sou corintiano, mas para falar a verdade foi um jogão. O jogo foi bom também, tá, gente? Isso eu preciso falar. Que foi um jogo de futebol bom, a gente sofre tudo, porque né, é América, mas... Saindo da questão, foi um jogão, cara. Foi um futebol muito bem jogado, hein? Talvez o melhor dessa quarta de final aí, hein? Vocês não acharam, não? Ah, foi. Mas foi muito também com aquela história, gente. Não viu os outros, né? Então, não sei lá. Ah, eu vi, mas eu achei o melhor jogo das quartas, sinceramente. O jogo de ontem? É. Cara, o do Bahia e Grêmio foi legal também, mas o de ontem foi muito mais emocionante, né? Sim. Quer dizer, o jogo de ontem, o segundo tempo foi foda, né? É. O segundo tempo foi muito bom. Mas o primeiro tempo foi um jogo bem estudado também. Não foi tão emocionante, mas foi um jogo bom de ver, assim, né? Um jogo inteligente, bem jogado, né? Então, acho que foi um excelente jogo, viu? Gostei demais. Deixa eu ver aqui. A Adir Balderim mandou pra gente um superchat. Salum diz que não tem ninguém melhor no mercado que o Mancini. Eu digo que qualquer um faz melhor que ele. Botar o Boy a cobrar pênalti, me ajuda. Moçada, vocês já entraram pro bonde do Fora Mancini já? Como é que tá? Depende. Olha lá, ó, ó o muro, ó, ó. Ó o tá. Felipe Tucano. Sai do muro, Felipe. Já, é muito simples. O Juventude vinha numa... Juventude não, perdão. O Curitiba vinha numa draga do cacete, né? Demitiu lá o treinador dele, que eu nem lembro o nome, que foi Zago, né, que é zagueiro. Aham. Uhum. Recuperou, tanto que ganhou da gente, já arrancou um empate hoje, fora de casa. Então, não sei, eu acho que é óbvio que não vai mandar por causa de valor de multa, o cara é 4, mas tinha que dar uma chacoalhada nessa turma aí, cara, tinha que trocar o treinador sim, mas o problema que eu vejo aí é que no América sempre a solução é pior que o problema, sabe? A questão é que o Curitiba ainda está com o interino deles, vai lembrar que o nosso interino seria o Giacomini, e a gente já teve mais ou menos uma noção do que ele é capaz de fazer, então não coloca grandes... esperanças nele. E a questão é, a grande chance é de vir aí um Marquinhos Santos, Cara, alguns programas atrás eu falei que é o seguinte, que eu não era um Fora Mancini, porque eu queria ver o que vai ser a janela, que tipo de reforço chegaria, que tipo de jogador... A janela vai até que dia já, só pra curiosidade. Eu acho que é esse mês, cara. Eu acho que é julho. Eu acho que até... Ou meio de agosto, alguma coisa assim. Acho que a janela é de um mês só. É. Então deve ir até 3 de agosto, uma coisa assim. Pois é. Então, assim, eu queria ver o que ia acontecer, que ia chegar, que peça que ia chegar. E eu tô vendo que não vai chegar nada, entendeu? Na entrevista, o Salum falou que não vai gastar US$1 milhão em ninguém. Ele falou com essa palavra. Que vai gastar em outros casos se for um investimento seguro. O que é investimento seguro no futebol? Eu não conheço. Sendo assim, eu puxo para vocês a pergunta seguinte. Suponha que a gente mantenha o Mancini. Vocês acham que ele vai entregar no segundo tempo, no segundo turno? Você acha que a gente vai conseguir? Ele vai entregar resultados para a gente no segundo turno do campeonato? Porque, sinceramente, eu já falei, se a gente ganhar a Sula, eu vou ficar super feliz. Vou comemorar, vou soltar foguete, vou ficar tonto. Vou ficar muito feliz, mas a Sul-Americana já não me faz sofrer mais. O que vier para mim é lucro. Então, minha preocupação é brasileiro. No brasileiro, o Mancini consegue fazer esse time que está aí, com essas chegadas que a gente já viu, conquistar os 45 pontos, ou 42, enfim, que o povo está fazendo conta aí. Eu hoje não tenho essa convicção, não. Mas, para ser honesto, eu não tenho essa convicção com nenhum outro treinador que a gente pensa que a América tentaria inicialmente. Só uma informação rápida, a janela vai até 2 de agosto, acabei de conferir aqui. Então acho que o problema é que nessa altura do campeonato, principalmente considerando que nossos próximos dois jogos são Flamengo fora de casa e Palmeiras em casa, porque até que a rodada de hoje não foi horrível, né? O Bahia estava perdendo, apesar de que o Cuiabá ganhou, isso não é muito bom, o Curitiba não ganhou, apesar de que empatou com o Caio Buloso, Santos tomou um ataque também, mas... A gente vai ter dois jogos que dificilmente a gente vai pontuar, então eu já tô no bonde Fora Mancini, eu tô no bonde Socorro Deus, né? Porque acho que a questão é que mesmo se sair o Mancini, da criatividade da diretoria do América, quem que vocês acham que é o cara que imediatamente o Salum ia tentar pra salvar essa vaca indo pro Brejo no segundo sair do Mancini? Na sequência, Anderson Marquinhos Santos. Não, Marquinhos Santos é a primeira opção. Óbvio que não. E aí você tá, quem tá desempregado aí? Gente, é o nome mais óbvio, já falaram aqui no chat, é o Lisca. Tipo assim, imediatamente Lisca não, o Lisca. Lisca não volta, gente, não adianta. Lisca não volta. Lisca foi derrubado pelos paneleiros que continuam mandando no clube. Então não adianta, Lisca não volta. Naquela Copa do Brasil que o Lisca comentou, mandou um grande abraço pro super amigo dele, Juninho, que elogiou de volta. Tá resolvido. Gente, se o seu América trouxe de volta o Mancini, depois da forma como ele saiu com o elenco, que não ia tentar pressão pra trazer o Lisca de volta. A questão é que O Lisca viria brincando, mas a questão é. Um clube que não tem gestão de vestiário, que é a casa da mãe Joana, vai trazer um cara para bagunçar mais o vestiário. O que eu queria mesmo tem nome, chama Rogério Ceni. Mas e aí? Capaz que nem grana para América trazer, ele não tem. O bicho, olha, nós temos que gastar. Parou, nós temos que gastar. Mas não dá para. Eu não aguento mais esse papo de, porque tem que poupar dinheiro, porque não sei o quê. Não tem. Se a gente cair, o prejuízo é muito maior. A gente vai perder 50 milhões de patrocínio, de patrocínio não, de verba de televisão. Esse dinheiro aí que o Salu enche a boca para falar, ah, porque Vitor Roque, porque não sei quem, porque Arthur, é o que nós vamos perder se a gente cair para B, cara. Papo reto. Então, não, assim, eu sei, mas a questão é que eu não sei se tem grana para você ter dentro de um fluxo de caixa para pagar até o final do ano, teria condição de pagar a rescisão do Mancini e o salário do Rogério Ceni, por exemplo, até o final do ano. Cara, olha, nós chegamos num ponto, a gente tem, nós estamos em julho, a gente vai pagar salário até quando? Tem que trazer. Exemplo. Pois é, tem que trazer. Os caras já economizaram 7 meses de salário, meu bacana. Não tem, agora nós precisamos de qualidade. Nós precisamos, não sei se economizaram. Né? É porque assim, eu não sei, eu não tenho acesso às contas para eu saber. Mas assim, se a folha for do jeito que eles comentaram ontem, que a gente tem uma folha de 3,5, 3,800. É, 5 milhões. A América já tá gastando 5,8. A América tá gastando um pouco do que não tem, né? Tipo assim. O problema é que tá, resolveu gastar com gratidão, né? Esse é o maior problema. Pois é, mas, ou seja, e eles gastaram errado. Agora a opção é gastar isso. Certo. É isso que eu tô falando. A questão é que eu não sei se teria grana, pensando assim, até o final do ano, para trazer um cara com custo que o Rogério Ceni, que eu já recebi, é barato. Faltam 5 meses para acabar o campeonato. Nós faturamos aí, fora dessa brincadeira aí, só com coisa que a gente não esperava faturar, Vitor Roque e Arthur, quase 70 milhões. Mas no orçamento já tinha o Arthur, então quem que não esperava foi o Vitor Roque. Beleza, maravilha. Mas esperar é uma coisa de acontecer de fato, e aconteceu. Tá bom, 30 milhões dividido por 5 dá 6 milhões por mês. E aí? Eu não faço questão nenhuma de poupar esses 30 para o ano que vem. Não, mas eu não acho que vai poupar para o ano que vem, assim, do que eu entendi no fechamento do balanço, é que é tipo assim, fechando com esses 30 milhões, a gente não fecha com esses 30 milhões. É porque assim, com esses 30 milhões e sem o dinheiro da premiação ficando entre 20º e 17º, a gente fica no 0-0. Vou falar um negócio, o papo na entrevista foi, porque nós vamos... ficar no 0-0 e talvez baixar um pouquinho a dívida. Eu não faço questão nenhuma de ir pra B com dívida menor. Não faço questão nenhuma. Mas eu acho que talvez ele tá considerando você ficar na Série A. Tipo assim. Não, cara, mas aí que tá... olha pra você ver, você tá fazendo uma aposta com risco muito alto. Você tá fazendo uma aposta de diminuir um pouquinho a dívida, mas deixar o time cair pra B. E pra mim isso não é opção. Veja, cair pra B esse ano não é um prejuízo de um ano. É prejuízo de no mínimo 2. Porque é um ano na B e o ano seguinte dá volta, sabe? Então, eu acho que chegou num ponto em que você não pode fazer esse tipo de economia porca. A gente tá fazendo economia porca. Quem que dá, tem que trazer? Nós precisamos. Eu concordo qualificar. Que o América tem que arriscar, não tô discordando disso. O que eu tô falando assim, que não, eu não tenho convicção, por não ter acesso aos números, de que não trazer é uma economia. Eu acho que já não estamos fazendo economia. Se gastou errado é uma coisa, que eu acho que gastou. Gastou muito. Inclusive em atletas que não vingaram, né? Que a gente até elogiou quando contratou, mas não vingaram. Então a gente comprou, lembrar que a gente comprou o Dadá Belmonte, que definitivamente não vingou. Bem, mas deu tempo que não tá jogando tão bem mais, né? Então, assim, a questão é que se gastar mais, eu acho que é arriscar. Eu não acho que... A gente já está arriscando. Você quer comprar mais jogador até o final do ano é um risco maior. Mas eu não sei se a gente não comprar alguém é porque a gente está economizando. Eu acho que a gente já está meio que próximo do limite. Esse é que é meu ponto. Assim, a gente fala também do... A gente, de fato, elogiou algumas das movimentações no início do ano, mas vale lembrar que o Nino Paraíba a gente criticou bastante e deu muito errado. O Marcinho também foi uma crítica também quando trouxeram pelo futebol que ele vinha jogando. A parte do problema extracampo dele, não era o atleta que vem numa parte boa e a gente vê aí por quê. Então, assim, independente do extracampo, ele tá mostrando que em campo ele não tem condição de jogar uma Série A. O Wanderson também não foi tão elogiado, ainda que não esteja tão mal assim. A gente elogiou a falta do volante, então muitas das coisas... Já em dezembro, janeiro, a gente já viu o problema. Toda que a gente fala, tem que trazer um volante, tem que trazer um volante, tem que trazer um volante. A gente tá em julho, continua falando que tem que trazer um volante. Deixa, pega programa nosso de um ano atrás, a gente tava criticando as improvisações no meio. O próprio... a renovação do Henrique Almeida foi meio esdrúxula. A renovação do... Elton Paulista foi esdrúxula. A renovação do João Paulo, 2 anos atrás, foi meio esdrúxula. Mas dessa temporada, tipo assim, o próprio Felipe Azevedo, a gente, será que vai dar conta? A gente ficava... Felipe Azevedo. Vamos ver quem vai vir. Porra. Então, assim, foi muito... Tiveram muitas renovações de gratidão aí que estão ocupando assim, Um problema. Jogador ruim no elenco, uma hora joga. Não tem jeito. Você vê o caso, por exemplo, do próprio Henrique Almeida lá, ele entrando contra o Curitiba, pra mim é muito isso. O cara tá aqui, nós temos que ver o que que é, o cara não dá pra deixar o cara parado no elenco. Tem que rodar. para poder. Tem que rodar. E aí, assim, o Mancini, o Salão falou na entrevista: não, mas a gente tem um índice de acerto de 60%. Toda coisa é risco, mas a gente acerta 60%. Esse ano não acertou. Esse ano, dá para falar assim: o que acertou foi a contratação do Benítez. Se a gente fizer essa conta bem feitinha na ponta do lápis, eu duvido muito, hein? Eu tenho 44 anos de América. Tem muito acerto? Tem. Só que a gente tem a tendência de lembrar muito mais dos acertos do que dos erros, hein? E teve muito erro caro nesses 44 anos aí, que é o que eu me lembro. Não, e esse ano, assim, esse ano especificamente, a montagem do elenco não foi que ela... Ah, foi 50% errada. Assim, o que dá pra falar... O da Belmonte foi um tiro no escuro. O da Belmonte pode falar assim, não, de fato, ali foi um bom investimento que não vingou. O resto, a gente não tá falando de nenhum jogador que dava pra esperar. A gente é aquela história, comprou um Fusca achando que ele tem um desempenho de Ferrari. Mas olha pra você ver, se a gente comparar com o time do ano passado, isso foi um ponto que o Euler bateu na entrevista. Nós qualificamos o time? Não, piorou. O time melhorou? Fala assim, não, vamos supor... que, olha pra você ver, vamos supor que todos que vieram tivessem o desempenho de 2022, certo? Não tô falando do desempenho desse ano, não. Tô falando do desempenho 2022. Nós qualificamos o elenco? Acho que depende. Se você pegar e comparar com o time que começou o campeonato, talvez sim. Agora, com o time que terminou o campeonato... Exatamente, é o que terminou. Nós perdemos Conte e nós trouxemos o Wanderson. Perdeu. Certo? Nós perdemos Patrick Cáceres... E nós trouxemos Nino Paraíba e depois o Marcinho. E agora Daniel Borges. Também perde. Eu também acho que perde. Não, o Cáceres era muito mais útil. Eu acho que o Daniel Borges empata com o Patrick. Os outros estão atrás. E o Cáceres dá um banho de bola nos outros quatro. Então, assim, na ponta do lápis, nós não qualificamos. E eu não estou falando... Mais uma vez, eu não estou não tô sendo engenheiro de obra pronta e dizer que, porque os caras não renderam. Gente... Os caras em dois. Pega o que esses caras jogaram em 2000. O Wanderson fez parte da zaga mais vazada de 2022, que caiu para B. E o. Quem é esse? E foi o ano, que o ano que ele jogou lá foi o ano que o Atlético-Goianiense foi rebaixado. Os anos anteriores, porque ele não tava lá, o time se manteve. Você entendeu? Então... Exatamente isso que eu tô falando. Se você pegar na ponta do lápis, nós não qualificamos o time para uma Série A que prometia ser mais difícil como tá sendo. E pelo contrário, a gente não repôs onde precisava e a gente trouxe muita gente que piorou o que a gente perdeu. Então, mas isso foi uma coisa que se o pessoal acompanhar os programas no início do ano, quando fala de montagem de elenco, a gente, são coisas que assim, a gente reclama, foi falando, olha, isso não dá pra ser, isso tá errado. O único que a gente fez alguma coisa foi o da Belmonte, que de fato ano passado produziu pelo Goiás, mas esse ano aqui não fez nada. Então, assim, mas foi o único que a gente esperava alguma coisa desse que trouxeram. Porque de resto, Benítez, Martins, Mastriani, que estão sendo os que estão jogando bola esse ano, eles já estavam aqui no passado, né? O Botelho tá falando que só faz falta o Ademir. Botelho, o Ademir é de 2021, meu querido. 2022, ele não tava aqui mais, não. Cara, esse não tem como. O time de 2023 é muito parecido com o de 2022. Só que quem chegou não era melhor do que quem saiu. E um monte de peças que eram referências pararam de jogar bola. Essa é a verdade. Já, você falou um negócio aí mais cedo, a questão de pegar programas para trás. Nós estamos hoje no programa 400. Talvez se você pegar o programa 4, a gente está falando que a América gasta errado. Se você pegar o programa 4, nós estamos falando que a América gasta errado. E todo ano é a mesma coisa. Nós gastamos errado. Não tem coré-coré. Ah, não tem dinheiro. Então não tem dinheiro porque gasta-se errado, gente. Não tem outra explicação para isso. É cada coisa que você vê que você fica assustado. É, um Everaldo, você renovar, você contratar, né? Não foi nem renovação. Você contratar um Everaldo até 2026. E olha que eu concordo. E ele com 29 anos. Mas 2026 não? 26? Ele com 29 anos? É. Final de 24, vamos fazer o máximo. Vamos fazer uma continha rápida aí, ó. 2026. Então é 3 anos, né? 36 meses. Vamos pôr 36 meses. 36 meses vezes um salário aí de 150 mil, que deve ser o salário dele, acredito eu. Não vai ser menos que isso. Nós estamos falando 5 milhões e 400 pelo Everaldo. E aí? É. Isso não é jogar dinheiro fora, não? Fora o que a gente deve ter pago de luva, né? Porque se a gente pagou 1 milhão pelas luvas. Exatamente. Do Matheus Gonçalves... Não, sim. Na verdade, Felipe, a conta que eu fiz aqui é uma conta tosca. Ela não é o certo. O certo com, é muito mais que isso. Com encargo, com não sei o quê. É muito mais que isso aqui, cara. Aí é outra coisa. Aí você vê lá, renovamos com a lei que ele recebeu a proposta. Que proposta, gente? Que proposta que é essa, meu Deus do céu? Que ninguém nunca viu, ninguém... Se um Internacional quer tirar um Alê do América, ele tira. Tira mesmo. Sacou? Ele tira, não tem coré-coré. Uma coisa é o Vila Nova de Goiás, com todo respeito, o Vila Nova de Goiás vinha aqui tentar tirar o Alê. O Ceará tirou o Messias da gente, meu filho. Que internacional, o Ceará. Isso, então assim, uma coisa, se o Vila Nova vier aqui para tentar tirar o Henrique Almeida, aí sim a gente pode até fazer uma força para ficar com o Henrique Almeida. Agora, falar que o Internacional teve aqui para tirar o Alê e a gente foi teve que renovar com ele, é de uma balela. Mas o papo tem que eles pediram para rescindir de graça, né? Tipo assim, América, então pagar a multa. Aí... Uai, seria um favor para a gente rescindir de graça com ele. Seria um favor. Eu concordo. Se você for pôr na ponta do lápis quanto que o Alê vai nos custar, é outra conta esdrúxula também, bicho. Então, assim, cara, é jogar dinheiro fora, é desperdiçar dinheiro. Com um jogador que tem mais de 30 também, a tendência dele é só ladeira abaixo, gente. Ué. Não, mas de tudo, eu acho que o mais sintomático dessa entrevista foi terem admitido, falado com todas as vezes que a renovação de Wellington Paulista e Henrique Almeida foi por gratidão. Eu tinha inventado uma desculpa. Cara, eu falei assim, não, a gente fez uma análise, porque eles foram bem, os números estavam ok, a gente viu que esse ano eles iam conseguir render, porque eles iam ser Mas, o Wellington Paulista falou assim, olha, a gente não vai renovar com você. Ah, não, por favor, renove, eu diminuo meu salário 50%. Ah, tá, então assim a gente renova, pode ficar aqui. Eles tinham que ter encarnado o pai do Chris, daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que o pai do Chris fala que quando você não compra nada, o desconto é maior, né? E eu usaria, se eu fosse o Salum, no momento que me perguntassem por que a gente renovou com Henrique Almeida e o Wellington Paulista, eu ia mandar, tipo assim, porque... Nossa, uma travada legal. Que travada legal. É isso que eu faria. Eu fingiria que deu problema na conexão e tal. Não, eu ia falar que o Wellington Paulista e o Henrique Almeida foram eleitos para CIPA, e aí eles não podiam ser demitidos em um ano, por isso. Como eles faziam parte da CIPA, eu não podia demitir eles. Melhor do que falar que foi gratidão, cara, porque brincadeira, viu? Mas é justamente por isso que eu acho que, assim, o pessoal criticando o Rogério Ceni fez um trabalho, né? Teve uma parte muito importante na transformação do Fortaleza. Vai lembrar que ele foi campeão com o Flamengo, e que não é exatamente coisas mais simples com o elenco que tem lá. Tudo bem que ele rodou pelo projeto de personalidade dele. Coisa mais simples é com o Flamengo, o elenco. Você falou do elenco, é que eu faço, né? Não. É que também é um vestiário difícil, falando disso. O elenco é bom. Rogério Ceni Salum ia trocar tiro no CT, filho. A questão é que, imagina, ele chega aqui, e aí ele chega e resolve, ele fala assim, olha, eu posso ir, mas se eu for, eu vou botar o pé na porta ali, eu vou colocar o time pra jogar, que a gente vai jogando bem, posso, se o cara não for ruim, a gente vai desfazer pro ano que vem, a gente vai mexer no elenco, tá precisando. Aí fala, não, a gente tá precisando disso mesmo, pode vir tudo. Aí ele chega e fala assim, então assim, Juninho, Alê, não tem chance, me traz aí dois volantes, esse lateral também não roda. Esses atacantes aqui pode arranjar lugar pra ficar com o Elton Paulista também, ou o Aloysio também já não consegue mais, me traz outro, aí você fala, não, como assim? No dia seguinte tá o Aloysio lá apontando uma arminha de brinquedo pra ele, o Juninho convocando uma reunião, uma videoconferência com a diretoria pra tentar puxar o tapete do treinador, e aí vai, né? Deixa eu ler uns comentários. Pra mim, o Rogério Ceni é um treinador pra começar projeto. Pro começo do ano, você monta seu time, agora, pra chegar agora e resolver, não sei se ele resolveria também. Não. Se ele chegasse, o primeiro que ia cascar fora ia ser o Pedrinho, né? Porque lá no São Paulo, diz que o tempo dos dois fechou lá, né? Pedrinho já ia tremer. O Bernardo Moreira tá lembrando que Rogério Ceni no América vai lembrar o Antônio Lopes em 2011. Deus me livre, que lembrança ruim. Caio Motofred está aqui com a gente, Lúcio Melo, Carlos Antônio de Paraupeba, Adolfo Parenzi, Roberto Filho, né? Pai de Roberto Pai. Esse aqui é um que também tem uma cruz pesada, viu? Aguentar Rolon não é fácil. Jesus Ananias, Rodrigo de Almeida Silva, nosso amigo lá de Bogotá, está aqui dando um boa noite também. Marcelo Campolina está aqui. Felipe Soares, o Felipe dando sempre show lá na Coelho TV, viu, gente? Nosso narrador. Ó, sugiro demais, que vocês reclamam muito de Tatiaia, de não sei quem e tal. Ó, liga na Coelho TV. A narração lá é clubista e tem que ser clubista, mesmo. Clubista, entendeu? Do caralho. Sensacional. Então, e dando show. Felipe dando show, como sempre. Marcos Lage, o professor Marcos Lage está aqui com a gente também. Everton Teixeira, Augusto Rezende está aqui falando que Henrique Almeida está saindo. Está indo para o Vila lá mesmo. Tomás Dumont. Minuto de silêncio por isso. Laura Grise, Lucas Nassif, Otávio Reis. Geraldo Graciano está aqui pedindo um fora Mancini. Elton Toledo está aqui. Hélio Magalhães de Caratinga. Show de bola aí, viu, Hélio? Bom demais. Rio Nerris também está aqui falando que nomes especulados, Cachazares e Prato. Nossa senhora, o que vocês querem? Prato, gente. Não, o pessoal viaja também. Nossa senhora. Prato, gente. Não, isso aí que surgiu. Eu acharia ótimo, mas é óbvio, não é verdade. O Cachazares é mais provável. Agora o Prato, gente, o cara tem. cara tem muito mercado ainda. Não vem, não. É, com certeza. É, vamos para Bala e Colatina, então, moçada? 9h10 já, né? Boa. Então vamos começar com Bala do Jogo contra o Colo-Colo. Eleito como Bala da Galera, votação via Twitter, viu, gente? Eleito ninguém com 32,9, mas pertinho ficou Martins com 32,2, Alê com 28,7 e Juninho com 6,3. Thales. No meu coração agora dói demais da conta, Alê. Que isso, hein, jovem? Lucas Deleucas, seu voto. Martins. Martins. Felipe. Martins. Eu também vou de Martins. Achei que... Até para não ter que votar na lei. Não, brincadeira, gente. Mas foi o que mudou o segundo tempo. Se o Martins não entra ali, ele tinha tomado mais e não tinha tido golzinho no final. Eu também então... acho. Mas tiveram alguns que fizeram boas partidas também. Eu gostei da partida do Júlio. Acho que, né, foi bem. O próprio Alê, que a gente... Ele não fez uma partida ruim contra o Colo-Colo. Não fez um show de bola também, mas não fez uma partida horrorosa. O problema também... dele é que os gols tem um dedinho dele ali, porque foram o setor dele que é, exato. É isso que eu ia falar. Eu acho que o que pesa um pouco contra ele é que o setor dele ficou meio desguarnecido. Mas fora isso, mas isso podia ter resolvido com o esquema, né? Podia ter sido resolvido com um esquema um pouquinho diferente ali. Colatina. Eleição pelo Twitter, ganhou Wanderson com 44,3, seguido de Mancini com 34,8, Varanda com 13% e Éder com 7,8. Varanda barbantinho, hein? Muito. Um jogador barbante, hein? Pra ser barbante desse ano, ele tem que jogar mais, viu? Menino Thales, seu voto. Cara, Mancini, né, velho? Mancini. Mesmo com o Wanderson fazendo uma partida pífia, Mancini. Lucas. Eu vou votar no Varanda porque... Exatamente porque vocês mencionaram a questão do Barbantinho. Ontem não, né? Foi terça-feira o jogo. De novo aconteceu a mesma coisa que aconteceu contra o Atlético Paranaense. Uma bola que teve a chance de tocar pro Elton Paulista. Ele vai e tenta finalizar. Finaliza ridiculamente. Então, assim... Pô, ele é bom Curitiba de bola, também, né? Bola, cara. Curitiba, ele é bom de bola, cara. Se ele distribuísse um pouquinho, ele poderia ser melhor. Mas ele acha que tá querendo mostrar demais. Tá trocando os pés pelas mãos. Então, fala com ele que a assistência vale 5 pontos no Cartola também. Também ele fica bonito na fita também. Exato. Mas não tem Cartola na Sul-Americana. Então não adianta. Mas não. O importante é o gol. Não tem problema. O importante é o gol ser feito. 5 pontos no Cartola vai também. Felipe. Olha, eu vou no Mancini porque a gente tá. Até foi um comentário que eu pedi pra falar de quantos jogos a gente tomou 3 gols. Se tirar o Campeonato Mineiro, a gente tomou 50 gols em 29 jogos. E boa parte desses gols estão sendo por conta do sistema, que tem umas falhas muito graves e que todo mundo aproveita. Essa falha ali na região do meio de campo, a infiltração do meio campo lá entre os zagueiros, porque não vai ter acompanhamento, igual o Colo no primeiro gol do Colo-Colo. Os gols são muito parecidos. A gente toma gols assim, semana sim, semana também. E não resolve. E se não resolve, é porque o treinador não está fazendo a parte dele para resolver. Pô, tudo bem que uma parte é porque as peças são ruins, mas ele que escala. E outra parte é porque não está treinando direito também. Então, assim, vai no Mancini. Porque, igual a gente falou, o Alê não foi de todo ruim. Parece que ele recuperou um pouco mais a confiança. Mas os gols saem porque ele tá num setor que não é o dele. Talvez se ele estiver jogando segundo volante, tivesse um primeiro volante ali, não tinha saído os gols como saíram. E ele tivesse eu bem acho só que sendo até meu elogio ao Alê vem da baixa expectativa que eu tava com ele. Então, não é, eu acho que não é. Talvez ele nem tenha jogado razoável. Talvez eu só tava esperando uma partida tão ruim dele. É que ele fez o gol. A questão é. Não, nem é. O gol é de menos nesse caso. Não, mas é que eu acho que se o gol ali fosse do Juninho, por exemplo, eu acho que talvez se ele tivesse entrado na lista do Colatini, tinha muita gente votando nele. A questão que salvou a performance dele à noite foi o gol. Pode ser. Mas não, mas... ele tem uma parcela de culpa, mas a culpa maior é do Mancini insistir com ele como primeiro volante, sendo que não dá certo. E isso gera a gente tomar os gols que tem tomado, né? Então vai no Mancini. Não, eu concordo, até concordo com vocês, mas eu vou no Wanderson, porque foi ridícula a atuação nele. O zagueiro tava... passando a bola na boca dele e os atacantes, né? Passando a bola na boca dele. Os dois gols foram ridículos e na cara dele. Então, pra mim, vai no Wanderson. Pra mim, não tem Coreia, não. Bala do jogo de ontem. Bom, ganhou, sem sombra de novo, Benítez com 67,7%. Quer dizer, ainda perdeu um pênalti. Seguido de Martínez novamente com 20,2%, Mastriani com 9,1% e ninguém com 3%. Veja que numa eliminação, o ninguém em geral ganha de lavada e teve só 3%. Thales. Mastriani. Lucas. Benítez. Jogou bola demais, né? Entrou e fez chover lá dentro. Felipe. Vou de Benítez, mas a menção honrosa a Martins e Mastriani também. Gente, eu vou de Benítez também, mas vou falar com vocês um negócio. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma de que Martins e Mastriani têm que ser titular em qualquer formação nossa que busque alguma coisa a valer, sinceramente. E o fato de só começarem a ser titulares juntos em julho é um sinal muito ruim. É um sinal muito péssimo. É um sinal péssimo. Já é o desespero batendo, né? Porque se o time tivesse mais ou menos, eu tenho dúvida se entrariam. E o Mastriani é o seguinte, gente. A bola chegar nele, ele guarda. Até de joelho. Não chega, mas quando chega, ele guarda, sem sombra de dúvida, né? O que é até uma sacanagem. Você poupar ele no jogo contra o Curitiba, que tinha gente que podia dar passe pra ele, colocar ele pra jogar com o Barbantinho do Varanda e o Everaldo, que não queria pra ninguém. Aí ele vai mostrar aquele futebol. Ele vai correr à toa. Ele vai estar lá fazer o cardio, vai recompor, porque a bola não vai receber. É foda, né, cara? É foda. E o pior é, nesse jogo contra o Colo-Colo, todas as bolas que quebravam, ele ganhava dos zagueiros. Ele não é tão alto, mas ele posiciona bem, ele consegue ganhar essa bola, fazer o pivô na subida. Só que ele ganha ela, toca pra alguém e ninguém pega. Aí é difícil, né? Boa. Colatina de ontem. Ganhou Mancini com no voto geral, Mancini com 52,4, seguido de Everaldo com 29,3, Marlon com 12,9 e Éder com 5,4. Thales. Marlon. Lucas. Não tá na lista, mas eu vou na dobradinha Boia Marcinho. Pelos pênaltis? Exato. Provavelmente o Boia. Felipe. Eu vou no Marcinho, porque além de tudo, quem colocou essas bostas pra bater pênalti sem estar preparado foi ele também. Então. E já entraram com o placar feito pros pênaltis. Então, assim. Já pensando que eles bateriam. É. Né? Então, assim, esse que é o problema. Então, beleza, não tinha muita gente, filho. Mas, assim, se os caras são ruins, você frita. Dá um jeito de colocar o Wellington Paulista. Faz alguma coisa, mas não dá. É. Pois é, rapaz. No jogo de ontem. O Mancini, eu acho que o pepino dos pênaltis é todo dele. Mas eu acho que, no geral, ele armou bem o jogo, dentro das convicções dele, que eu discordo profundamente. Para mim, já passou da hora da gente acabar com esse 4-3-3, que não tá funcionando. Mas para mim, não vai ter jeito, não. O Colatina vai ser o Marlon, cara. Os três gols tiveram a assinatura dele. Então, assim... E para mim, é o seguinte, pênalti... Eu não julgo muito no final das contas. Eu prefiro pensar que nós fomos eliminados que nós tomamos 3 gols. Não adianta, cara. Enquanto a gente for um time que toma 3 gols, nós não vamos arrumar nada em campeonato nenhum. Então, isso pra mim é o mais crucial e a primeira coisa que tem que ser resolvida, né? Time a gente arruma de trás pra frente. E aí a primeira coisa que nós temos que parar é estancar esse tanto de gol que nós estamos tomando. Beleza? Bom, uma coisa que a gente não comentou, né, gente? Goleiro. E aí, volta Cavicchioli, fica Pazinato, chama Jori? Eu ainda acho que mantém o Pazinato. Muito embora o primeiro gol ali só saia por conta de uma falha meio que bizonha dele, né? Não no gol em si, mas só teve lateral que cobraram pra área lá e rolou o gol, porque ele deu uma mão de quiabo que, se é o Cavicchioli, estavam querendo tacar a carrafa nele aqui em Belo Horizonte hoje. Deu, né? Um trocão ali, né? Aquele, não tem como um goleiro de Série A falhar daquela forma. A bola não era difícil, não tinha pressão. Ele errou completamente a ação, a mecânica de encaixar a bola. E aí não conseguiu nem na volta, ele conseguiu errar a encaixada, errar duas vezes a abordagem, o Éder chegou e chutou porque viu que não ia pegar, né? Então, isso é um problema. Mas, assim, ainda, ele não tá, não foi, ainda que tome 3 gols, porque só não foram, tirando o primeiro, não foi culpa dele, os outros dois. Ele meio que fez a parte dele, fez algumas boas defesas, mas não dá pra deixar ileso, porque, assim, já foi falha, e custou, né? Então, mas o Cavicchioli ainda não mostrou que tá. Espera um pouco mais com o Pazinato, deixa o cara ganhar confiança, e se for o caso, se o Pazinato continuar errando, aí depois você faz a troca, né? Mas por hora essa o Pazinato ainda... Essa semana o Robson foi embora, né? Não teve o contrato renovado, então, mas em compensação, o Cássio, que foi o destaque da Copinha, voltou, né? Por onde anda o Leolang, hein? Oi? Segue o programa, né, como diria o Thales. O Leolang tá na Tombense. Que beleza. Muito bom. Parabéns, Leolang. Menino Lucas, temos esportes especializados? Sem câmera, sem conexão de internet? Ô, bicho, então travei, peraí. Você podia fechar essa aba do Xvideos que tá aberta aí? Deixa pra depois do programa. Esses torrents que você tá baixando aí. Deixa pra você ver essas coisas em outro horário. Vocês não estão me ouvindo mesmo, não? Não, você tava completamente travado. Agora nós estamos te ouvindo. Travadaço. Ah, tá. Então, beleza. Bom, tô aqui. Então, vamos lá. Deixa eu achar a sua vinheta aqui. Esportes especializados com Lucas. Eu fico triste que o menino Thales agora não dorme mais na hora dos esportes especializados. Eu gostava disso, achava engraçado. Você reclamava. A minha internet travou ou cortou minha vinheta? Nossa, você tá muito ruim a internet desse menino, gente. Tá. Meu Deus do céu. É, faz o seguinte, tira a lâmpada, que quando você tava sem luz, sem luz no quarto, a internet tava boa. A lâmpada tá cortando a minha conexão. Pode ser que seja isso. Mas vocês estão me ouvindo? Ou tá ruim? Estamos. Não, mas tá muito ruim. Tá. Meu Deus. Peraí. Se os pós especializados tiver ruim igual a conexão dele, vai ser divertido. Não é possível, cara. Ó, continua ruim? Não, agora não. Tá indo. Vamos na fé. Vamos rápido, então, antes que... Né? Trava. Travou. Travou. Eu acho que vai dar não, já, desculpa. Não sei o que aconteceu, a internet tá parando, não sei. Ó, no vôlei a gente anunciou o treinador, porque o treinador do ano passado, ele não quis permanecer. Então, a gente acabou contratando um treinador que tava num time de campanha ruim na Superliga Feminina, treinador do Pinheiros lá, não fez uma boa campanha passada, mas trouxemos ele. Trouxemos alguma contratação, mas pelo menos a diretoria do vôlei prestou esclarecimentos que a torcida do América Vôlei estava indignada porque houve a troca no comando. Aparentemente eles estavam satisfeitos com o trabalho do treinador antigo. Eles têm a paciência do salão, aparentemente, e disseram que ele não quis ficar. Ou seja, esse já viu que o barco lá estava meio afundado e resolveu sair, então trouxeram esse camarada aí que não tem muita relevância como treinador, não. É, futsal, eu não faço a melhor ideia do que esteja acontecendo. Eu não sei se está jogando. Futsal, na verdade, semana passada teve a final. Teve um campeonato, um mini campeonato, começou na sexta, terminando no domingo, que nós somos campeões. 3 jogos, 3 vitórias. Mas eu falei esse no último programa. Falou? Ah, então beleza, então falei. Foi mal. Então, tem nada do futsal, não. Tá tudo parado. Não tem, não. Oh. Empatamos no Sub-17 no Brasileiro contra o Atlético. E ganhamos no Sub-20 contra o Uberlândia. Não tem mais nada. Para fechar aqui, comentários do Miller Melo, chamando o Arroz de Fogo aí pro jogo contra o Colo-Colo. E o Alberto Paes também tá falando que tá lembrando aqui que o Cássio tá indo para Portugal junto com o Luan. É... Muito bem. Então, nós temos aí pra semana. Agora minha tabelinha famosa aqui do Excel vai ficar um pouco mais liberada, porque temos datas agora liberadas pela Copa do Brasil. Não queria, inclusive o pessoal está colocando aqui nos comentários que nós perdemos 9 milhões. Na verdade, não, porque um terço era da turma que ia receber de bolãozinho, tá? Então nós perdemos 6, na verdade. É a única boa notícia da gente ter saído ontem, que os mercenários não vão levar 3 milhões. É a única boa notícia. Temos então terça-feira, 19 horas, impossível do Thales conseguir chegar, o jogo contra o Colo-Colo lá na Independência. Pelo jogo da volta, né? Lembrando que nós perdemos lá de 2-1. Se a gente ganhar de 1, pênalti. Se a gente empatar, estamos fora. Então, precisamos, para não ter pênalti, precisamos ganhar de 2 ou mais. E temos o glorioso Flamengo lá no Rio de Janeiro, sábado, 16 horas. Eu tava vendo o Fla-Flu mais cedo e temo pela nossa integridade física, viu? Até porque estamos sem o Danilo Avelar também, né? Os caras batem com força, bicho. O Flamengo é batedor. Batedor. E joga. Então o negócio vai ser feio. Eu acho que a gente vai ver aí o que pode acontecer pra nós. Mas, sinceramente, qualquer ponto lá é ponto. Inclusive nenhum, eu acho. Qual que é as perspectivas de vocês pra essa semana? 2 vitórias. Fui. Que isso, hein, jovem? Entusiasmado, hein? O que eu quero, 2 vitórias. O que eu temo é que a gente ficou 3 semanas sem jogar nada de futebol porque eles sentiram muito psicologicamente a derrota pro Atlético Mineiro na final lá do Campeonato Mineiro. Imagino o quanto que eles vão sentir psicologicamente a derrota pro Corinthians ontem, né? Porque não tem bicho. Se o bicho não caiu, o abalo psicológico vai ser 10 vezes pior. Então, assim, desconfio que se fosse essa pegada aí, vai ficar umas 6 semanas com o pessoal sem jogar. Então, acho que esses aí que se desmotivam com facilidade, é bom não escalar por via das dúvidas. E não deixar fudeu, nós vamos ter que entrar com o Sub-17, então, ferrou. É isso aí, moçada. Então, nos encontramos terça-feira lá no campo. Grande abraço a todos. Valeu demais, moçada. Até mais.